do Tango Mike Fox, encaixando aqui no pátio principal. Segui até o 08, reporte ao término, o Tango Mike Fox. Ok, senhor, reportará. Tango, boa noite, Tango, Mike Fox, gate número 8. Tango, Mike Fox, boa noite. Sua mano, tempo do reboque. Delta, Golden Lake 2-2. Boa noite no meia, bom dia, sem identificação, desse a 2000 pés. Chegada Maria, ajuste de altímetro no 0111. Ok, 2000 Mari, 1011. Boa noite no meia. Comandador, bom dia, tá 3520, ciente da informação Charlie, tá no 3, autorização Aracaju. Dia 3520, tem 190 autorizado, guarde coordenação, confirma o nível solicitado. 190, pode ser. 3520 Aracaju, 190 está autorizado, decola da 10 com curva esquerda na subida Puca, após Jamo, após direto Aracaju, aciona 5454, controle 119, decimal 8. Sente, autorizado 190, decola da 190, curva esquerda na saída Puca, Jamo, Aracaju, aciona 5454, 119,8 é o controle, até 3520. 3520, portão 3, chame pronto, pushback, acionamento. Chama na vara, puxa acionamento, 3520. Atena, ladrões, está no 8-9-1. O no 8-9-1 complete a aproximação, chama 12-1-8, decimal 9. 8-9-5, até a volta. Salvador, bom dia, com 9-1-6, 3 milhas e meia para o externo. Boa noite, 9-1-6, chame baixar travado. Não passou, travou, no 8-1-6. Tudo autorizado, pistão 0090 graus, 08 nós. Voo no 8-1-6. Livre pouso na 0, no 8-1-6. 186 no solo aos 23, direito 219. Direito 219, 1816 agora. Salvador, gol 186, Lebrão na Circo. Gol 86, táxi livre, Alfa e Juliette, portão 04. Alfa e Juliette pro 04, 186. Instrumento 3520. Livre 3520, chame táxi. Chama táxi 3520. Estação Gol 186, reporte antes da Juliette para ingresso. Reporte antes da Juliette, 186. Romeo Juliette 186 da Gol. Após o início do táxi do Airbus da TAM, ingressa Juliette, prossegue para o portão 04, Gol 186. Após a aeronave da TAM, prossegue para o 04, 186. Quanto para o táxi, TAM 3520, 115 a bordo, uma hora é E50, alterna Recife. TAM de Alfa, ponto para a torre 118-95, altímetro no 011, 1011, tem um bom voo e bom dia, TAM 3520. TAM de Alfa, torre 118-3, o TAM 3520. 1895. 1895, TAM 38, TAM 3520. Meu Vitor Teleco, bom dia, sendo identificação. Bem, papá, prossiga. Bem, papá, ponto do 43, solicito autorização da sede de motores, no máximo 10 minutos, em marcha lenta, o zero já está acidente. Ponto ao término, bem, papá. Contato Radavina pro de Itape para a chegada Mari, reporte para descida. 011. Informativo, meio, obrigado. Está autorizado lá na Pro de Mari para a chegada Mari, desça para 3 mil pés, que é negão no 011. 520 aos 34. 119, décima 8. 198, até 3520, boa. Salvador, muito boa noite, bom dia, aliás, 3520 decolado, passou 2900, perto da PUCA. 3520, bom dia, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 190, sai da PUCA. 190 na PUCA, seria possível coordenar para o do Alfa Romeo 363 para o TAN 3520? Aguarde coordenação. Não se escute, senhorita, TAN 3520. TAN 3520, vou direto Alfa Romeo 363. Direto Alfa Romeo 363, muito agradecido, TAN 3520. 13530, chame centro Recife, frequência 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. Centro Recife agora 2005, 2545, da 3530, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Romeu Vitor Charlie Eco, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento ELS X-Ray, é postizado no localizador. Sente, o senhor solicitado diretamente à torre. Alfa, bom dia.